dores. Fui na loja comprar um ventilador. Eu gosto de ventiladores. Eles são potentes, eles dão vento pra gente quando a gente tá no calor, porque eles são ventiladores. Ventilador, atmosférico. Ventilador, atmosférico. Vocês são tudo para nós. Vocês fazem a gente ficar úmido nesse calor tão brabo no sertão. Ventiladores, é isso aí, Pedro Olicha.